E papá? Cara, tô em dúvida ainda, minha bicho. Muita franquia coisa. preferida é aquele jogo antigão, é Ninja Gaiden. Porra, não. Se fosse Ninja Gaiden, caralho. Ah, é Ninja Gaiden do Xbox. Aí não, porra. É Gears of War, essa franquia antiga. Cara. Atenção, ouvintes de todo o Brasil, vai começar o que tem emprestado. Indicações de quadrinhos e outras nerdices. Começando aqui pra vocês mais um que tem emprestado de número 13. Olha só o número cabalístico aqui da má sorte. Então estamos aqui com aquele pessoal que as vidas são uma merda, inclusive a minha. E eu gostaria que na apresentação de vocês, vocês falassem o personagem de videogame que vocês mais gostam, começando pelo Aquaman. Que eu mais gosto? É? Porra, aí é complicado. O personagem, não é franquia, vai. É o personagem, cara. Fala qualquer um. Pô, não sei, cara. Nico Bellic. Motherfuckers! Beleza. Keno. Cara, um que eu achava, acho ainda muito foda é o Terry Bogard, cara. Do Fatal Fury, cara. Porra, pode cara, crer, pode cara crer. É viciado, pô. Cara, só se cara, for pelo animezinho, porque os jogos de Fatal Fury eram sempre ruins. Não, não, cara. Porra, tem aquele, o Fatal Fury do My Mind 2, cara. Porra, que jogo foda, cara. Aquele em 3D também. Que isso, cara? E, tio, ele era um personagem foda e ele tinha um legal que ele tinha um vilão tão foda quanto, né, cara? Que era o Giz. Porra, muito bom. Eu acho o Andy mais legal que o Terry. Porra, o Terry tem um boné que, boné escrito Fatal Fury, cara. Não tem como enfim, superar enfim, isso. Enfim, chega, chega. Tá de boa. É, faltou o meu, né? Uhum. Caraca, bicho... Deixa eu pensar, peraí, dá um tempo pra pensar. Puta que pariu, pronto. O meu personagem preferido é o Joey do The Last of Us. É, eu não joguei, vou ficar devendo essa aí. MC da Last of Us. Inclusive, agora pra começar o podcast, toca o MC da Last aí, por favor. Baixo nível. Fica sobrevoando com seu cu alirando em nossas cabeças. Eu sou da Leste, quase top de Angra do lado. Cheguei, saí fora, voltei. Então, a gente vai falar hoje indicações especiais, porque aqui não é só quadrinho, né, bicho? Inclusive não tá saindo tanta coisa boa assim, né? A gente não ia conseguir aproveitar tanto podcast. Então a gente vai recomendar pra vocês alguns jogos que a gente curtiu jogar, pode ser de toda e qualquer época, você que se foda pra conseguir jogar. E vamos começar pelo Aquaman. Mas tem dobro, mas tem tanto dinheiro. Que tô até enjoando de onde ele vem. Tu vai morrer se perguntando, malandro é malandro, mané é mané. Sua franquia preferida, Tom? Ah, então. Acho que dá pra dizer, assim, que é a minha franquia preferida, porque eu nunca, tirando, sei lá, o primeiro e o segundo jogo, que pelas limitações técnicas, assim, que são assombrosas, assim, um jogo que evoluiu bastante, a minha franquia preferida é a franquia Legend of Zelda da Nintendo. Hey, listen! A partir do A Link to the Past, que é o Zelda de Super Nintendo, assim, pra frente, eu nunca peguei um Zelda ruim, nunca vi. E assim, Zelda é aquela coisa, né? A história é meio que repetida quase sempre, com pequenas modificações e melhorias de mecânicas, inovações, né? Até porque vai passando a época, os consoles vão mudando, vão se aprimorando. Sim. Mas eu acho muito difícil você gostar de Zelda e você pegar um jogo da franquia, digamos, um jogo seguinte e não gostar. Eu acho que se você gosta de um, você gosta de todos. Se você não gosta de um, é provável que você não goste de nenhum. Uhum. Eu gosto também da franquia Zelda, não sou tão grande fã, tanto que eu acho que só eu devo ter jogado os três jogos da série, tipo, até cheguei a jogar o segundo aí, que o Aquaman comentou, cara, tipo, a mecânica dele é totalmente bizonha. Mas, cara, porra, é uma ótima franquia, tanto que é um dos pilares da Nintendo desde acho que do The Link of the Past, já. O inglês aí me matando agora. Desde cara, o realmente, primeiro mesmo. Primeiro fez ah, muito primeiro sucesso fez, no Nintendinho. Fez muito sucesso. Cara, eu joguei um do Nintendinho, joguei o A Link to the Past e joguei o Majora's Mask. Que cara, é muito bom. É muito bom. É sensacional, é cara. Eu acho até, eu fico meio até frustrado com essa questão aí da fanbase do Zelda. Por conta de, cara, tipo, o Majora Mask é um ótimo jogo, cara. Ele tem até uma história muito mais tensa do que o do que Ocarina os outros, Fica. Muito mais tensa e pesada. Mas, cara, a galera invocou de uma maneira com o Ocarina of Time, cara, que eu não sei porquê, que eu não sei se é porque eu acho que seria meio que o primeiro Zelda já naquela visão, daquela visão em 3D ali, né? Que seria consequente dos outros, cara. Mas, tipo, cara, eu acho a história do Majora Mask tão, tão melhor construída, cara. Tipo, querendo ou não, o Ocarina of Time, ele meio que ainda trabalha com a mesma mecânica dos Zeldas antigos, tirando só a parada da viagem no tempo, né, que tem. Sim, sim. Cara, o resto é a mesma coisa, cara. Já o Majora Mask não, tem a parada das máscaras, a questão de você sempre ter que ficar voltando dias pra não tomar aquela lua bizonha na cara. Mas o Majora's Mask é um Ocarina of Time com as mecânicas muito melhoradas, um jogo mais polido, mais bonito. Sim, assim. Cara, eu joguei pouco do Ocarina of Time, mas eu joguei inteiro o Majora's Mask. Mas, cara, você percebe que o Ocarina of Time era quase um jogo de teste, entendeu? Eles estavam iniciando naquela plataforma, naquele formato de jogo, e estavam testando ângulo de câmera, mecânica, movimentação, mas ainda assim é um ótimo jogo, mas não acho melhor que o Majora's Mask. Também não, cara. Eu acho que isso da fanbase preferir bastante, é porque assim, o Ocarina of Time foi o primeiro Zelda em 3D, né, foi... Uhum. Aquela revolução, foi o jogo que, sabe, tirou não sei quantas reviews mundiais, tudo nota 10. A surpresa foi maior, né? Foi uma grande, assim, revolução pra época. Ele trouxe aquela coisa da mira fixa, que também pra época foi meio que revolucionário. Os gráficos eram revolucionários pra época. Tudo no jogo era, sabe? E tipo, além disso, assim, eu ainda prefiro o Ocarina of Time, porque é aquela coisa, o Majora's Mask ele é um spin-off, né? Ele não faz parte meio que da linha do tempo. Não, principal. Não, não. Cara, mas sim, a linha do tempo do Zelda, depois do Majora's Mask, vira meio que uma putaria, se eu não tô enganado. Não, cara, porque o que eu tô querendo dizer, por exemplo, geralmente cada Zelda se passa numa época diferente, do mesmo universo, ou de linhas de tempo diferentes, e segue aquele mesmo esquema da Zelda, com o Link, com o Ganondorf. No caso, é questão de continuação, né? Ele, no caso, ele querendo, não é uma continuação direta do Ocarina of Time. Ele é uma continuação direta e ele meio que chuta os personagens do Ocarina of Time pro lado e cria uma outra parada, assim. Tipo, eu gosto bastante dos dois jogos, assim, eu ainda gosto mais do Ocarina of Time porque... Ele, pra mim, ele tem aquele tom mais fabulesco, que é o que é bacana nos jogos Zelda, assim. É mais fantasia, né? O Zelda teve... Acho que o grande trunfo do Zelda é isso. Ele tem um jogo de fantasia, cara, ele não é um jogo de fantasia chato e clichê, cara. Eu acho que ele consegue ser algo mais comparado aos outros. Vou te pegar um jogo que não teria tanto a ver a comparação, mas, por exemplo, o Elder Scrolls Skyrim, que tem meio dessa parada, dessa mecânica medieval, sei lá, o Zelda ele consegue fazer algo mais. É porque, assim, eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim, porque o Elder Scrolls eu acho que é uma parada um pouco mais pé no chão, assim. Bem mais. E o Zelda é muito mais fantasioso, e é isso que eu gosto assim, da franquia, assim, porque, tipo, eu, assim, eu adoro histórias assim, de capa espada, não sei o que, eu acho que, sei lá, eu acho muito mais bacana você chegar a usar a espadinha do que você usar um sniper, só que, tipo, é um tom muito diferente, assim, e é isso que eu gosto nos jogos Zelda, assim, eu assim, eu nunca desses jogos, a partir do A Link to the Past até hoje, eu não teve nenhum que eu não tenha gostado, cada um tem as suas particularidades próprias do console, da própria tecnologia da época, assim, eu acho que é uma das minhas franquias preferidas, assim, nunca peguei um jogo que eu falei, esse é ruim, e até os jogos portáteis, que são mais limitados, pra mim, sempre tem o seu ponto positivo. Porra, o mini Chicata é maravilhoso, cara. Eu, tipo, apesar do... Eu tô parado no último chefe, só falta matar ele pra zerar o jogo. E tu sabe que o mini Cap não foi feito pela Nintendo, né? Não, é, foi pela Capcom, se eu não me engano, sim, né? É, a Capcom fez 3 Zeldas. É, sim, foi esse, foram aqueles dois que meio que se juntam pra trazer o último chefe. É, pra Game Boy Color, a Capcom fez o Oracle of Seasons e o Oracle of Fades. Eu só zerei o Oracle of Fades. O Oracle of Seasons eu nunca... Ou seja, se ferrou porque você não viu o zeramento final, porque você tem que zerar os dois e depois fazer o Cabo Link pra poder enfrentar o Ganondorf. É, porque tipo, quando você zera um dos jogos, ele libera um código. E aí quando você vai jogar o outro, você tem que usar esse código no outro jogo pra meio que puxar dele, sacou? Tipo, ah, ele já zerou esse daqui, então não vai pegar tipo do iniciozinho como se fosse uma aventura nova do nada. E o Oracle of Ages, que foi o que eu zerei, é um jogo muito bacana. E o Minish Cap, como você falou, é muito bom e é um jogo muito bonito. Cara, demais, cara. Tio, querendo ou não, acho que com a minha indicação vocês vão ver que eu tenho meio que a relação de amor e ódio entre a Capcom. Cara, mas tipo, ela fez um ótimo trabalho nesse jogo. A parada do mundo Minish, tipo, depois de certo ponto você tem que diminuir pra ir ver como que é aquele mundo, a visão daquele mundo todo pequeno, cara. É muito divertido, cara. E tem, né, o primeiro, acho que pra mim um dos acompanhantes mais interessantes do Link, né, cara? Que é, que é aquele chapéu, que eu esqueci o nome dele agora, cara. É o Ezio, eu acho. Eu acho que é o Ezio. Cara, que é magnífico, cara. Pô, ele não é chato como, por exemplo, aquela fada maldita. Que fica, hey, listen, listen! Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Hey! Listen, tudo bem você achar ela chata, mas não sei se vocês já pararam pra perceber, ela é a única pessoa que te ajuda em tudo. Porque todo mundo vai lá fazer um serviço pra mim, vai lá salvar o mundo e pau no seu cu. Ela é a única... Quando você vai enfrentar o chefe final, ela tá lá contigo. Ah, o resto da galera tá todo mundo lá tocando musiquinha no final do jogo, todo mundo dançando e cantando. Mas quem tá lá enfrentando o chefe final é ela, filho da puta. É, mas aí que tá, o Wesley também tá lá com você, porra. O Wesley é muito mais divertido, ele bate realmente um papo. Tipo, não é ele que fica chamando a tua atenção. Se você quiser falar com ele, você pode chamar ele pra ele falar contigo. Só. É, ele fica, porra, deixa eu dormir aqui, mas tipo, é um personagem muito maneiro, entendeu? Eu acho que ele meio que dá uma... Como que eu posso dizer? Dá um algo mais ao Minish Cap. Por isso que eu gosto tanto desse jogo. É, o jogo é muito, muito bom mesmo, assim. Muito bom. Se eu não me engano, ele chegou também a ter uma continuação direta, né? Que foi lá o Force Words, eu acho. Eu acho que o Force Words ele é mais focado no multiplayer. Eu acho que é meio que mesmo universo, só que tipo, uma outra parada. É, a ideia dele era jogar, na verdade, com o link entre o Game Boy Advance com o GameCube, né, cara? Você fazer uma fusão maluca disso tudo pra coisa logo. Pra, sei lá, funcionar melhor. Não sei, a Nintendo tem umas ideias meio autistas em certos sistemas que eu nunca vou conseguir entender. É, sempre... Caralho, o bicho, vai chegar gente com pai autista nos comentários. Nossa, vai dar merda. Mal, desculpa. A Nintendo sempre tenta fazer essas paradas, né, entre os portáteis e os... Se eu não me engano, tinha alguma coisa com o Wii, o DS, o Game Boy Advance e o GameCube. Sempre teve isso. Sim, sim. Mas já começou pra... Qual é o seu Zelda favorito, cara? Você tem um favorito? Cara, por incrível que pareça, os jogos mais recentes que eu pude jogar, que foram o Twilight Princess e o Skyward Sword, assim, que tipo, são um gráfico muito melhorado, mecânicas muito melhoradas, até o Skyward Sword por causa do emote, né, que responde realmente aos seus movimentos. E só que os meus preferidos pra mim são dois, assim, que eu tenho. Foi os jogos mais ou menos que eu peguei pra zerar na mesma época e tal, que é o Ocarina of Time e o A Link to the Past, que eu acho fantástico, de Super Nintendo. Pô, The Link to the Past hein? Eu também joguei pra caramba, até ficar travado em uma parte que eu não lembro porque eu travei no jogo. Mas, cara, o jogo era muito... Mas Zelda, realmente, chega umas partes que tu para... Tipo, tira um dia... Não, agora eu vou matar esse chefão aqui. Sim, cara. Não, os chefões de Zelda nem são difíceis, assim. O bicho, a senhora é destruidora mesmo. O mais difícil é, tipo, você chegar no chefão. Tipo, o templo da água do Ocarina of Time, sacou? Tipo, os chefões são fáceis, só que, tipo... O subchefe é mais fácil, é mais difícil que o chefão. Sim, sim. Papaco, tem algum jogo favorito no Zelda ou não? Tipo, é um jogo pra você... Cara, eu joguei, eu joguei até o fim, assim, o Majora's Mask, entendeu? Uhum. E eu não sou, tipo, não sou bom conhecedor, mas eu acho muito foda o Zelda e tal. Sim, nunca parei pra ler sobre, jogar todos os jogos, fazer uma maratona, assim. Mas eu curti bastante o Majora's Mask, foi uma... A gente se reuniu, baixou um emulador na casa de um amigo. A gente tinha, né, aqueles controlezinhos USB... Sim. E aí passou. Porra, passou uma madrugada jogando Majora's Mask e depois Super Smash Bros. Eu acho que pra você ter uma experiência boa com Majora's Mask, você tem que jogar sozinho e prestando atenção. Que é um jogo. Não, mas eu tava prestando atenção. Porque assim, eu acho que jogo pra nada, não. Jogo pra tu jogar com a galera é Mario Party, Mario Kart. Sim, a gente jogou Mario Party e Super Smash Bros. Sim, mas agora, tipo, o Zelda, você tem que jogar sozinho, você fica maluco com o jogo, você tem que... O homem joga Zelda sozinho, porque ele fica... Tá tudo bonito. Nossa, que jogo bonito. Que parece engraçado. Cara, como eu já falei, o meu favorito é o Minish Cap, eu já disse até todos os motivos, e eu acho que aí... Tem alguma nota pra mim pra dar? Eu acho que não preciso nem dizer que você recomenda. É, se a franquia preferida é 9 ou 10, né? Zelda é sempre nota 10, assim. Nunca peguei um Zelda que fosse ruim, que fosse mal feito. A Nintendo trata a série com muito carinho e, sabe, trata muito bem. Cara, queria dizer, não tenho como dizer o contrário também, apesar de não ter jogado tanto, eu já me aprofundei na história, nessa linha do tempo maluca, que pra falar a verdade eu acho uma parada meio desnecessária, tipo, acho que não tira magia um jogo, tipo, cada jogo ser meio que um reboot, é só uma história em separado, não tem conexão. Eu acho que não tem... Ah, cara, só pra deixar uma coisa, cara, o Zelda é tão legal que eu lembro que eu já cheguei a jogar o Zelda de game, daqueles Game Watch, não sei se... Acho que o Aquaman deve saber do que eu tô falando, o Papaco nem tanto. É aquele monocromático, aquele meio que um Game Boy, só que isso, monocromático. Cara. Isso, cara. Cara, até o jogo de Game Watch do Zelda era divertido, cara. Tem um site que emula esses jogos, eu lembro que eu fiquei horas jogando esse jogo, cara. E, tipo, é sempre a mesma coisa, cara. O jogo é uma repetição infinita, mas era muito... Eu sou um fracasso em Zelda. Eu já joguei Game Watch, tipo, de Street Fighter. Caralho, já joguei mas também, assim, cara. Game Watch é um caso à parte. O Papaco, eu tinha esse mesmo sentimento com Zelda quando eu era menor. Tipo, que eu tinha uns 10, 12 anos, assim. Que, tipo, eu não entendia... A minha idade, né? 10 anos. Exato. E, tipo, eu não conseguia jogar. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu fui, tipo, pegando a história... Fui jogando, assim, os jogos até o fim. Fui pegando pra zerar mesmo. Foi aí que eu comecei a curtir demais mesmo. Mas antes, tipo, quando eu não conseguia fazer nada e não entendia e cagava pra história... Enfim, encerra aí Zelda comigo, suas considerações finais. Zelda é um jogo nota 10. Se você não gosta, você devia se matar. Agora pro jogo do Kenou, franquia preferida, o jogo preferido do Kenou, por favor. Cara, talvez assim, minha franquia, eu não sei se consegue competir tão bem assim com a do Aquaman, que querendo ou não, é uma franquia que tem tanto altos quanto baixos, cara, mas é uma franquia que eu gosto muito, cara. Infelizmente é uma franquia hoje em dia que tá esquecida, que é a franquia Mega Man, cara, principalmente o Mega Man X. Aê, cara. Bicho. Cara, foi uma franquia, pra vocês terem ideia, Mega Man X é uma parada que eu, porra, explorei a história toda do jogo. Cara, joguei do 1 até o 8, cara. Joguei os spin-offs do Game Boy Color. Eu também joguei todos os Mega Man, que não bate aqui. Vai, vambora aí, porra, vambora. Cara, tipo, você tem ideia, papai, um dos primeiros, quando eu consegui o PS Vita, um dos primeiros jogos que eu fui atrás. Na verdade, eu comprei o jogo antes de conseguir o PS Vita. Caralho. Foi aquele remake, cara, do Mega Man X1, cara, que é o Maverick Hunter X. E, cara, tipo, eu acho uma franquia muito foda, porque, tipo, ela simplesmente pega aquele Mega Man que você conhece lá do Nintendinho, até de alguns jogos do Super Nintendo, cara. E, tipo, ele evolui o Mega Man em todos os sentidos, tanto em questão de história quanto em questão de habilidade, cara. Agora, seu Mega Man, ele sobe parede, ele tem dash, tipo, as habilidades são muito melhores, cara. Um Mega Man muito mais conciso. Tem personagens secundários muito melhores, cara. Porra, quem que vai dizer do Zero, cara? Zero é um puta personagem. Zero é o da espadinha, não é? O vermelho. É, o da espadinha. Eu sempre gostei mais dele do que do Mega Man. Ele é mais bad boy, né, bicho? É, com certeza. Não, o próprio criador, o Kenji Inafune, ele falou, cara, que a ideia dele era fazer um jogo que meio que seria continuação, só que com outro personagem. Só que, tipo, a Capcom vetou falando que não, que ia ser muito estranho pro público. Mas tem um jogo do Zero, não tem? Focado nele. Mas aí que tá... Eu já joguei um Mega Man rapidinho. Eu joguei um Mega Man que não foi nem. Que não é nem com o Zero. É, você escolhe entre o Mega Man e um outro robô azul lá, azul escuro. Ah, deve ser o Mega Man Base, deve ser o lá do Mega Man clássico. Cara, mas tem. Não, tipo, não, mas não aí, é do. É da época do Super Nintendo já. Então, o Mega Man Base, eu acho que sim. Eu acho que é esse mesmo, porque você tem no Super Nintendo, além do Mega Man X de X1 a X3. Você tem dois Mega Man clássicos no Super Nintendo, que é o Mega Man 7 e esse Mega Man Babs, que aí você joga, no caso, com o robô preto. Que ele é meio que o anti-herói do jogo do Mega Man lá. Ele era meio que a tentativa de um Zero que não deu tão certo, assim, por assim dizer. O foda é esse robô ser um anti-herói, tipo, ele tinha uma cara de bonzinho. Não, cara, que jogo é? Não, agora, pô, do Super Nintendo, Akomi. É o que eu me lembro, cara. É um jogo que dá pra você escolher. Aí vai outro jogo totalmente diferente. Não, é Mega Man, é Mega Man. Isso eu sei que é Mega Man, mas eu não sei qual é. Cara, só espero que não seja de futebol, cara, porque aquele jogo, pelo amor de Deus. Não, eu não joguei não. Eu nunca vi não, Mega Man de futebol. Tem, cara, procura Mega Man Soccer, cara. Que jogo bizonho. Eu quase zerei esse jogo. O primeiro Mega Man, cara, até hoje, eu tenho ele alugado. Acho que já pode dizer que tá baixado. Foda-se, não lança mais. Cara, Mega Man hoje em dia, tipo, você pode baixar, porque Mega Man foi. É, que eu acho que é uma pena, cara. Que é uma franquia tão legal. E, cara. Morreu, tipo, né? É. Não morreu, cara. A Capcom matou o Mega Man de implicância. Porque o criador, o que a gente. O criador tava brigadinho. Não, ele saiu da Capcom, cara. Querendo ou não, a Capcom tava ali. A Capcom que todo mundo conhece aí, cara. Apesar da Capcom ter ótimos jogos, cara, acho que tipo, os anos 90 é onde a Capcom tem jogos marcantes pra caralho, como Final Fight, Cadillacs e Dinossauro, Street Fighter, Capitão Comando. Cara, a Capcom tem várias franquias muito boas, mas, cara, é uma empresa filha da puta pra caralho. Eu já falei. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Capcom. Eu adoro a Capcom, ela praticamente matou o Mega Man? Não, Mega Man não. Resident Evil? Não, Resident Evil não. Perto disso, esqueci o nome. Devil May Cry. Cara, você tá maluco. Não, Aquaman, porra, não vamos começar a discutir com o Devil May Cry aqui não, né? O jogo é bom, foda-se. Ah. O mais novo? É bom. Eu gosto, cara. Ponto. Os outros são excelentes. Os caras fazem um nível do jogo. O 1 e o 2 são ruins, só o 3 é bom, desculpa. Não, o 2 é uma cara, o 1 e o 2 são ótimos e o 3 é excelente. Aí vem os caras, filho da puta, você é putinha. Muda a porra da franquia inteira e faz um jogo de merda, cara. Você é putinha. Só tem uma pergunta, papá. Você chegou a jogar o 4? Joguei. Achei um jogo extremamente genérico e caralho, um hack and slash bem mais ou menos. Cara, eu gosto do 4, caralho. O papai com aquele fã boy mesmo. Aí, na moral, o 3, ele é um jogo massa velho zoadaço também. Sim. Sim, com certeza. E é o melhor de todos. Cara, a parada do Devil May Cry, apesar de não ser o que eu tô falando, mas vambora. É, volta cara, pro seu. Não, depois a gente fala disso. Volta pro seu, que não. Vamos falar só do Mega Man. Vamos terminar logo. Se a Capcom já ignora ele, não vamos ignorar. O Mega Man? Ele saiu da Capcom, mas ele deu um monte de safadão e fez o Mighty No. 9. É, não fez ainda, né? Porque não saiu. Tá fazendo. Eu tenho a demo aqui, se vocês quiserem eu passo pra vocês de novo. Depois, cara, é uma parada muito, muito genérica, cara. Tipo, um arquivo. Cara, é um Mega Man genérico, tá ligado? Cara, é o que ele queria fazer com o Mega Man e a Capcom não deixou. Ele pediu, olha. Sim. Ele queria mudar um pouco, né? A Capcom. Não. Uh-huh. A Capcom cancelou, cara, um dos Mega Mans alternativos aí, que é o Mega Man Legends, por implicância com o cara. Tipo, a galera tava muito animada pra comprar o jogo. cara, tava com mecânica nova e tipo, cara, a Capcom cagou. É foda, a Capcom faz puta merda. Eu vou, mas, cara, eu não sei se, assim, pra vocês serve e tal, mas eu vou indicar só um podcastzinho que entra nessa questão. Tem um podcast do chamado... 99 Vidas, não, meu. Não, bem não, chamado BangCast, de um site que é o Game Bang. Ó, Game Bang. Nossa! E eles têm um... podcast focado na Capcom, onde eles vão falando franquia por franquia e tal. E, tipo, eu fiquei muito surpreso, porque, tipo, eles vão falando de cada geração da Capcom, e praticamente em cada geração a Capcom tem alguma franquia nova que teve pelo menos uma continuação. Ah, que legal, cara! Sim, pô, Rival Schools tem, cara, Power Stone, você pega jogos Onimusha. Que... Onimusha, caralho, bicho, Onimusha. O Onimusha 3 com o Jean Reno é sensacional. O Jean Reno. O Jean Reno, cara, pô. Eu joguei. Eles usaram aquela tática do filme, né? Precisamos de um francês no filme, chama que é o Jean Reno. Muito bom, cara. Mas, pô, voltando à franquia Mega Man X, cara, eu acho que é uma franquia muito foda, como falei. Cara, é uma franquia muito evoluída até na questão da história, cara, a história do Mega Man X. Ela é uma história mais adulta, cara. Você tem um Mega Man, o X, né, no caso, ali, que é o personagem principal. É o Cavaleiro das Trevas do Mega Man. Não. Nossa. Poderíamos dizer... Eu acho que é um pouco exagerado essa comparação, mas... Não é no mesmo top, mas você entendeu o meu ponto de vista? Entendi, cara. É uma franquia, cara, que ela é espetacular, cara. Com cada jogo ela vai trazendo alguma novidade, apesar de sempre ter um pouco daquela mesmice, né? E o que eu, você não acha o que eu acho uma pena... que fez ela meio que ficar esquecida também? Tipo, ela fez ser, tipo, todos os jogos praticamente a mesma coisa, melhorado alguma, um pouquinho aqui ou ali? Cara, digo que não, Aquaman, porque depois de um tempo você vai vendo que houve uma tentativa de evoluir bastante os jogos, tá? Até o criticado Mega Man X8, que, cara, é um jogo foda, eu acho que a galera critica muito ele. Ele traz uma evolução muito legal daquilo que você vê, por exemplo, no Mega Man X5. Cara, o fato de você poder usar mais de um personagem na fase, o fato do jogo agora ele ser em 3D, mas ele ainda continuar side-scroller, ele ter uma história até baseada em conceitos bíblicos. Quando que saiu o 8? O 8 chama, é 2.5D, né? Esse estilo de... Sim. Eu conheço como Cell Shading, mas beleza. Não, é porque, cara, Cell Shading é tipo estilo desenho, né, cara? Sim, mas é uma forma de sombreamento de modelagem. Mas o Mega Man X8 ele tem esse estilo, cara. Tanto que ele tem até uma coisa que no terrível Mega Man, cara, como o Mega Man X7 é o pior de todos, cara, ele tem uma parada que se você não tinha nos outros jogos do Mega Man, que é até repetido no Maverick Hunter X, que a personagem eles vinham do fundo da tela, cara. Tipo, não existia isso, não tem nenhum jogo da franquia. Ele meio que ele inicia com isso. Tipo, dando aquele efeito em 3D do cara vindo do fundo da tela. Tipo, não ficou feio, ficou muito bonito. E, cara, eu acho que, se eu me engano, o Mega Man X8, se ele não é de 2008, ele é de 2009. É de 2007 ou de 2009, se eu não me engano. Ah, não chegou a 2010, não. Não, isso me surpreende, cara, porque eu não achava nem que essa franquia tinha chegado nos anos 2000, a X. Caralho, o Mega Man X, ele é uma franquia que foi longe, cara. Teve jogo de RPG pro PlayStation 2 e o GameCube. Cara, esse jogo, no final, teve uma continuação, cara, tipo, a parada que eu nunca esperava. Tipo, você tem a franquia Mega Man X, ela é uma franquia muito, muito legal, tanto que ela depois originou o Mega Man Zero no Game Boy Advance, que também é outra franquia ótima, cara. Cara, é uma franquia com vários pontos bons. Foram ela que tentou jogar a parada do anime dentro do jogo do Mega Man. Você ter cenas em desenho no jogo, acho que é o 3 e o 4. O último jogo que eu lembro do Mega Man era esse do desenho, que ele era no mundo virtual. E... Ah, não, esse aí é o Battle Network. Cara. Então, cara, Mega Man é foda, pode dizer, fala. Isso foi a única coisa, lembro, a última coisa que eu vi, assim, em termos de Mega Man. Cara, e foi a última coisa, Aquaman, que teve destaque no Mega Man. Depois dele, eu acho que você teve mais dois Mega Man, mas tipo, eles não chamaram tanta atenção. Tipo, a franquia foi tão dividida, tão maltratada, cara, que você tem até alguns Mega Man que são ignorados pelo caminho e esquecidos. Uhum. Você vê como que foi o negócio. Porque, não, você que é um cara, assim, que mais ou menos regula na mesma faixa etária que eu, um pouco mais velho, você lembra daquele desenho que passava no SBT? Lembro, cara. Ele é ferro e fogo, ele é puro aço. Mega Man. Sim, cara. Mega Man. Ele é puro aço. Mega Man. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Para com essa porra aí, meu irmão! Lembro, cara, eu digo, não veja de novo. Não veja, cara, que eu, cara, é muito feio. Você lembra que aparece o Mega Man X? Sim, isso mesmo. Ele veio do futuro. Ele veio do futuro, ele é um fodão. Não, ele acho que é logo no início. Não, cara, eu acho que é um dos últimos episódios. Eu acho que não é um dos primeiros, não. Porque, eu, querendo ou não, o SBT não passava em uma ordem correta, cara. Se eu não me engano, até ele vinha combater dois subchefes, até o vilão principal não vinha, não. Ele enfrentava, acho que aquele macaco que soltava choque, acho que é o Spartan Mandrill, e o Vile, que era o que tinha um canhão no ombro, do primeiro jogo, cara. Mas lembro sim. Vambora, papai, deixa aí pra você puxar. Pode terminar? Pode, cara, já falei pra caralho já. É, então, bom, Kenou, sua nota pra franquia Mega Man é 10 mesmo? Cara, sim, cara, nota 10 é uma franquia ótima, tipo, principalmente se você pegar de X1 a X5, cara, são incríveis. Toda a reinvenção, cara, da franquia. Sim, cara, tipo, vale a pena jogar o X6, o X7, nem tanto, o X8, principalmente o X8, cara, joga de mente aberta, você vê que realmente aquilo era a evolução do Mega Man, larga de ser cri-cri. Pô, mas tipo, se eu fosse ter que recomendar... Larga de ser cri-cri. Cara, tem muita gente que fala mal desse jogo, cara, não tem cabimento de por que falar mal do Mega Man. É, só, cara, nossa, só, meu, esse jogo é muito titilane. Essa eu não conheço, não. Mas agora, se eu fosse recomendar um, cara, minha recomendação fica especialmente pro Mega Man X5, cara, que seria o final da franquia, é o jogo que ele, tipo, tem múltiplos finais, cara, e é o, tipo, um dos jogos mais bad vibes, assim, que eu já joguei, cara, que o final do Zero e o final, que é o final que é chamado de Bad End, cara, são muito ruins, cara. Nossa. Cara, só te deixar mal pra caralho mesmo. O final verdadeiro do jogo, que é o final bom, cara, é muito foda. Um final muito foda mesmo, tem toda aquela questão de legado. É verdade. Então, minha nota... O final bom, o Mega Man e o Zero se casam, e o casamento gay em 2150 passa, e eles adotam uma criança robô. Uma criança chinesa roubou, né, cara? Caralho, que merda, né? Com a menos estereótipos. Puta que pariu. Mas, cara, é isso, cara. Nota 10 pra franquia, sim. Cara. Por isso que a Capcom não quis continuar. Nossa. Ah, enfim, encerrando aqui com toda a diversidade e homofobia e tudo mais. Tudo vindo junto no mesmo podcast, ao mesmo tempo agora. Eu só deixo um destaque, vinda do Aquaman, quem diria. Vindo do Aquaman, pois é. Ué, mas o que eu falei? Nada, Aquaman, nada. É, e agora a gente parte para a minha franquia preferida e solta uma música aí aleatória, agora. Cara, preferida. Não é. Não, cara, assim, o que eu posso dizer assim? Não é o melhor jogo. Não são os melhores jogos que eu joguei na minha vida. Entendeu? Mas foram os que eu mais me diverti, foram os que eu mais me dediquei. Eu platinei todos os jogos, bicho. Todos os fodendo jogos da franquia com muito amor e carinho e determinação. Porque tem uma parte que. Do segundo jogo, que é impossível de você fazer tudo. Mas a franquia que eu tô falando aqui é a franquia Batman Arkham. Porra, boa. Só deixa uma pergunta aqui logo. Você chegou a jogar esse último aí que saiu? Joguei. Joguei até a metade no PCzinho. Sério, cara? Tu chegou e jogou? Tu não falou pra ninguém que tu começou a jogar o Arkham? Esse é o Arkham. Cara, mas porra. Eu jogo tanta coisa assim. Pode parecer que eu jogo um pouco de videogame, mas na verdade eu só, sei lá, não falo muito de videogame com vocês. Sim. Né? Cara, eu vou falar a verdade, ô papai, eu acho que a Arkham, tirando O Arkham Origins, como não, o Origins não existe. Tira de lá. Cara, eu não considero, cara. Pra mim é trilogia Arkham, porque, querendo ou não, a série Arkham, pra mim, ela é algo muito autoral da Rocksteady. É Rocksteady, né? Quando você fala, não sei o quê. Sim, é Rocksteady. É Rocksteady. Cara, é algo muito autoral deles, cara. Então, simplesmente você pegar um jogo com a mesma mecânica, entregar pra outra produtora, pra tipo, faz uma qualquer coisa aí só pra gente vender, cara, pra mim não conta. E é isso que é o Arkham Origins, cara, pra mim, cara. É tipo um jogo que faz aí pra gente ganhar dinheiro. Então, não vale. E eu acho, cara, assim, vale. É uma das novas franquias dessas duas últimas gerações, cara, tanto a atual quanto a última. E, porra, tem um puta destaque, uma bela mecânica de jogo, cara. Tipo, acho muito válido você gostar dessa franquia. Não digo que ela é só divertida. Assim, eu digo que é uma ótima franquia, cara. Assim, não é só de bela. E assim como... É um daqueles jogos que quebra meio que essa coisa de que jogo de super-herói não tem jogo bom, né? São muito poucos. Exatamente. Sim. Puta que pariu, você pega o jogo do Superman no Nintendo 64. Puta que pariu. Nossa, que não é um lixo. Você pega um monte de merda e joga um monte de merda em cima, é aquele jogo, cara. Fazendo mais jabá dos outros, quem quiser dar uma olhada no Superman 64 num review bacaninha, acessa lá o canal no YouTube da Colônia Contra-Ataca, tem um... Sim, Colônia Contra-Ataca é muito bom. Tem um vídeo review lá do Superman 64, muito bacana. Caralho. O sotaque dos caras me irrita um pouco, mas o conteúdo é muito bom. Caralho, alguém fez um review desse jogo, cara. Fez, bicho, fez. É porque... Cara, é o jogo mais escroto que eu já joguei de Nintendo 64. Cara, vocês já chegaram a ver... É porque o jogo é um beta, cara, já não terminaram o jogo. Exatamente. Não, na verdade, Aquaman, eu jogo ao contrário. Vocês já chegaram a ver o vídeo do beta do jogo desse jogo do Superman, cara? Que, se eu não me engano, esse jogo é só o Superman voando entre argolas, né? É, voando entre argolas e entre prédios. E acho que aparece o Lex Luthor também, nossa. Cara, sim. Tem um jogo... Soltaram, acho que, um beta desse jogo. Cara, que é um jogo foda, até legal, cara, pros padrões da época. Porque é o Superman andando dentro de um laboratório. E, cara, dentro desse laboratório ele lutava, ele soltava o raio... Ele tem uma parte que ele solta a visão de calor pra tentar meio que... fechar a sala que tem uma kriptonita lá, sim, cara. Sim. E, tipo, eles cagaram pra essa mecânica toda e não, então, vamos botar esse cara aqui. O que que aconteceu? É. Nesse vídeo, o cara da colônia, ele explica. Eles estavam fazendo esse jogo, só que aí começaram a pedir modificação. Aí os caras foram modificar a porra do jogo, só que não aumentaram o prazo pros caras fazerem o jogo. Então eles modificaram e do jeito que modificou, sem nenhum... Ficou, tá ligado? Não puliram nada. Exato, eles só modificaram e foda-se. Caralho, bicho. Que merda, aí tu pega aquela, sei lá, aquele jogo do Homem-Aranha, que também é da mesma época, tipo, mil vezes melhor, cara. Cara, eu ia falar disso agora. A gente não tinha histórico muito bom de jogo de super-herói, mas a gente tinha antes alguns destaques. O Homem-Aranha... Os jogos do Homem-Aranha, a maioria até hoje é bom. Eles eram muito tirando bons. Tirando dos personagens do Homem-Aranha, dos últimos, né? Não. É, não, fora o espetáculo Homem-Aranha, eu não curti muito, não. Caralho. E nem o 3 de PS2 eu achei mais ou menos também. Cara, o 3, ele parece que ele caga principalmente nos gráficos, cara. Tipo, mas, bicho, o joguinho do Homem-Aranha é sensacional. E a gente começou a recuperar, assim, jogo de super-herói, mostrar que tinha potencial naquilo ali. Acho que no Marvel vs. Capcom um pouco, nos próprios jogos do Homem-Aranha. E no Batman Begins de PS2. Só que cara, eu não joguei o Batman Begins, ele é um jogo bem mais excludente, porque ele é um jogo stealth. Sim, ele é totalmente stealth, tem algumas partes de combate assim, mas é pouca merda. A parte de combate é o início dele treinando pra ser ninja, depois é todo stealth. Sim. Cara, ele de certo modo, acho que quem disse isso pra mim foi até o Aquaman, né, cara, vou copiar o que ele disse, porque descaradamente, que o funk até que ele é uma grande base, né, pra esses jogos do Arkham, né? Não, cara, o filme, eu revi na época que eu tava rejogando o Arkham Asylum, o Arkham City e o Arkham Origins. E aí eu assisti o Batman Begins na mesma época. Cara, tem cenas de luta, tipo, o jeito do maluco lutando é muito copiado do filme. É muito parecido, tipo, aquelas cenas o Batman desviando dos caras e aí dando a porrada e, tipo... Tem uma cena do filme que é igualzinha como é nos jogos, sacou? O jogo, ele, querendo ou não, o Arkham City, ele tem... O Arkham City, não, o que eu mais joguei foi o City. Foi o primeiro até que eu joguei. Cara, os jogos da série Ark, ele chega ainda a tentar dar uma meio que arranhada na realidade, como os filmes do Nolan tentam, mas ele ainda se fixa como jogos de um super-herói, cara. Eu acho que é isso que eu acho legal dele. Cara, eu sei que a franquia não é perfeita, cara. Não é a melhor franquia de jogos e nem nunca vai ser, tá ligado? Bicho, aquilo me divertiu de uma maneira, cara. Você vê um personagem que você curte é tão bem representado no mundo dos jogos e trouxe uma mecânica sensacional e totalmente nova, que é copiada até hoje, tanto de stealth quanto de combate, aquela parada de você tá lutando, aparece um negocinho e tu defende, tá ligado? E vai assim. Cara, eles conseguiram fazer um puta jogo, mesmo com as limitações do começo de desenvolvimento pros jogos de Xbox 360 e tal, porque os caras não... Assim, as engines não eram tão desenvolvidas ainda, mas pro final que foi desenvolver, assim, perto de acabar. E, cara, o Arkham Asylum, ele é uma obra de arte, bicho. A jogabilidade é sensacional e a história também é sensacional. Eu ainda acho o melhor jogo, apesar de que a jogabilidade dos outros é muito melhor. Mas, eu também acho a jogabilidade. Mas a história do City, por exemplo, não é tão boa. Não, é porque assim... Eu gosto do Arkham City, cara. Eu gosto também, mas assim, a minha parada é porque assim, o cara tá no asilo mesmo, sacou? Pra mim, e isso fazia uma diferença, sabe? Tipo, ele não tá numa cidade inteira. Cara, no jogo ele tá preso num asilo com os vilões dele fudidaço, sacou? Ele tá num lugar fechado. No outro, não, ele tem uma cidade toda, ele não tá preso em lugar nenhum. É muito não, mais cara. Fudido, tipo. O Arkham City é o intermediário, né? Intermediário, ele tá preso numa prisão gigantesca. Isso. Ah, mas é uma cidade, né, cara? É uma cidade. É uma cidade, de certa forma é uma cidade. Cara, assim, fica assim pra mim. O Arkham Asylum, ele é revolucionário, pra caralho, assim. Ele tem a história muito boa, mas não tem a jogabilidade tão desenvolvida. O Arkham City vem com todo o conceito de mundo aberto, mais ou menos, né? Porque tu não tinha tanta coisa assim pra fazer. Lá de fora. Tinha muita coisa, mas não era tão interessante assim. Mas mesmo assim eu platinei o jogo, foda-se. E tinha Mulher Gato também, né? Pra variar a história. Tinha. Tinha a DLC da Mulher Gato. Tem dos outros, tem do Robin, tem o. Que é, com aquele DLC lá da Harlequina, você pode jogar com ele também depois. Sim, sim. Mas quem quer jogar com o Robin? Cara, antes de você continuar com o seu pensamento, papá, eu acho que, na verdade, o Arkham City, ele já puliu mais a jogabilidade, cara. Porque a jogabilidade do Arkham City, era isso que eu tava... ela é perfeita. Eu achei que a história do Arkham City, ela é legal. Ela é cansativa também, é chata. Mas exatamente, cara. Eles botam um Ra's al Ghul ali no meio... Desnecessário, tá ligado? Eu vou te dizer, cara, eu nunca fiquei tão imerso... Acho que desde o Batman do futuro, cara, eu nunca fiquei tão imerso numa história... Como eu fiquei no Arkham City, cara. Tanto que o Arkham City foi o meu pontapé inicial pra voltar a ler quadrinho. Foi o que me fez comprar o... Acho que eu já cheguei a contar isso na história do... Lá no AQTP de Cavaleiro das Trevas, lá. Ouço que é um ótimo AQTP. Foi graças a esse jogo que eu comprei, cara. O encadernado do Batman Cavaleiro das Trevas, cara. Tipo, não foi assim, mas pô, já foi o primeiro passo pra começar a voltar pras HQs. Tipo, eu achei o jogo muito bom. Eu acho o jogo muito bom, mas eu tô falando assim, em termos assim, do clima, eu acho que assim, o Arkham é muito mais assustador, porque você tá lá preso com o espantalho, aí tem aquela parte que você tá preso lá com o Croc, sacou? Tipo, o Batman não é um foderosão que sai dando porrada em todo mundo. Do Killer Croc eram muito difíceis. E não, tipo, ele não é um cara que sai foderosão que sai dando porrada em todo mundo, igual no Arkham Origins, sacou? Que ele sai na mão com o Croc. Aí é foda, bicho, é foda. Mas o final do Asylum também é ele lutando contra o Coringa Titã, né? Tá ligado? Mas a gente aceita ele lutando com o Bane, né? Então. Sim. Mas, bicho, no Arkham Asylum, se tu sair no meio daquelas partes que tem que ser stealth, pro meio pra dar porrada na galera com arma, tu morre, tá ligado? Ele é muito mais difícil do que os outros. Já no Arkham City e se meter no meio do tiroteio e conseguir jogar uma bombinha aqui, você consegue meter os caras com a mão, tá ligado? Sem estar escondido. Eu discordo um pouco, papo. Não é tão sugerível você fazer isso, porque, cara, querendo o Arkham... O Arkham City, ele tem mais recursos pros seus vilões se esconderem, cara. Tipo, porra, não é muito legal você lutar com a visão detetive ativada. Então, cara, enquanto você vai estar dando porrada, um cara vai ter sempre um que vai te surpreender, cara. Então, tipo... O Arkham City, tinha horas quando eu fui rejogar, né, pra platinar e tal. Tem uns uns 5 meses isso. Tinha umas horas que eu tava de saco cheio de jogar o Stealth, eu... Porra, vamos dar um jeito nisso logo. Pegava uma bomba de fumaça, jogava num cara, destruía ele, esperava os outros chegarem, jogava outra bomba de fumaça e matava todo mundo. Fucking genius! Eu ainda acho cara, melhor, eu ainda gosto mais de jogar com a mulherada porque ela é mais rápida. Então, tipo, ela é então, rápida, mas eu não curto muito a locomoção dela. Não, o ruim dela é que a vida dela é muito, assim, muito, é muito sim, baixa. Cara. Mas, tipo, eu gosto geralmente mais de personagem mais ágil do que de personagem forte. Pô, cara, ela subindo na parede, eu acho sensacional, cara. Acaba de um pique ao outro rapidinho, cara. Eu acho isso muito foda. Eu acho da hora, só que não acho que é tão rápido, entendeu? Porra, ela é muito cara, mais rápida que ele. Ele é muito assim, pesado. Cara. Sim. Curti a jogabilidade, sim. A jogabilidade do Arkham City, no geral, ela é fodástica, cara. Uhum. Ela é sensacional e também em outros jogos copiaram, o próprio Sleeping Dogs. Sim. O estilo de luta do Sleeping Dogs. Eu ia falar isso agora, cara. Eu joguei Sleeping Dogs, zerei, tive a oportunidade de zerar e, cara, é muito chupinhado do Batman. Muito chupinhado. Muito. E a cereja do bolo, papá? O Arkham Knight, cara, foi esse jogo elogiado. Calma, vou falar um pouquinho do Origin. Não tá na franquia, mas tá na franquia. É aquele negócio, mais ou menos. Sabe? Cara, o Alphamin jogou também o Origin. Você quer começar a falar, Alphamin? Cara, o jogo não é ruim, mas é muito bugado. Sim. Eu acho que esse é o principal pecado dele, assim, sabe? E os bugs, eles atrapalham você avançar no jogo. Eles atrapalham em várias coisas. E isso é terrível, assim. Porque os outros jogos tinham um bug aqui, outro ali. Mas nunca teve nada que, tipo, atrapalhasse o seu avanço na história do jogo. Aham. Uhum. E, assim, a jogabilidade é boa, eu acho bem boa, assim. Eu acho que, assim, os vilões, né, são legais, apesar deles cagarem em muitos. Cara, tipo assim, tem aquela coisa, né, do Máscara Negra oferecer recompensa pros caras matarem a porra do Batman. Aí você vai ver, tipo, a Lady Shiva, e aí, tipo, você luta com ela, sei lá, 2 minutos, ela vai lá... De boa, eu vim só pra te testar e tal, se você tá no caminho do mestre Ra's al Ghul. De boa, foda, valeu, falou. Tipo, cara, eu acho que a maior decepção do Arkham Origins foi até o que usaram muito pra vender o jogo, foi o Exterminador, cara. Que tipo, caralho, vai ter Exterminador. Pô, você só luta com ele uma vez só. Vai ser o vilão do cara. Compre a edição de primeiro dia e ganhe o DLC do Exterminador. E cara, você pega o Exterminador, tipo, é logo no começo do jogo. Ele é um cara, bom, né, bicho? E ele perde de uma maneira tão imbecil, cara. É uma lutinha, isso. Cara. É, o Exterminador perde por baixo uma lutinha. Com uma espada ainda, com uma vantagem. E não tem uma... essa é a grande questão, papai. E ele não proporciona dificuldade nenhuma, cara. Ele não representa o Exterminador nos quadrinhos, cara. Que é aquele fodão. Não, cara. Ele tem tipo um cara aleatório. Porra. Muito complicado. É muito Mas, ruim assim, isso. Essa parada dos bugs, ela é meio foda mesmo. Cara, teve um bug, porque pra platinar o jogo, eu tive que usar um bug pra conseguir sair de um bug. Anular outro, né? Dois bugs. Cara, eu tinha um bug lá, puta que pariu, como é que eu faço? Pesquisei na internet e achei um bug pra passar daquele bug, entendeu? Cara, isso é muito escroto você precisar fazer, porque ele tira toda a magia da imersão no jogo. Você tem que atravessar a parede e andar por debaixo do cenário pra depois pegar um grappling num lugar e conseguir passar, tá ligado? É muito, muito escroto. Ô, papá, com essa parte que você tá falando é aquela que você tem que subir na torre e aí você tem que sair flutuando, voando, é isso? É, exatamente. O bug que eu utilizei nessa parte foi o seguinte, pra quem travou nessa parte, basicamente, tem um cano do lado da torre que tu não consegue passar pela tubulação, né? Ele trava na tubulação. É porque, assim, na verdade, era pra você entrar pela lateral, que é onde tem a entrada... E aí, quando tem um lugar pra você subir, o Batman vai ficar preso ali. Ele para, ele fica grudado no na parada, sacou? Ele não se mexe, ele não solta e também não sobe. Uhum. E aí, o que tu faz? Tu vai no tubinho ali do lado e fica correndo em direção à parede no tubo. E aí vai ter uma hora, eu tentei 16 vezes pra conseguir, eu contei. Vai ter uma hora que o tubo vai te jogar pra cima, pra caralho, assim, e aí tu já cai em cima da torre, tá ligado? É porque não dá pra subir voando, mas você fazendo esse bug, você vai alto pra caralho e consegue descer na torre. Cara, isso é muito decepcionante, bicho. Na boa, era um jogo que tinha tudo pra dar certo, mas pelo menos eles voltaram o último aí pra Rocksteady, que ele tá muito bom. A jogabilidade cara, os detalhes do Batman Arkham Knight, a jogabilidade do Batman Arkham Knight, a construção de personagem, são sensacionais, bicho. Cara, quando ele pega o hologramazinho dele que fica no braço, né? Você olha, o olho do personagem reflete o holograma. Caralho! Ele tá conversando com o Alfred, tem a imagem do Alfred ali, você olha pra pupila dele, você vê o Alfred também na pupila dele. Bicho, isso é muito sensacional. Mas eu já não achei a história tão legal assim. Os finais eu acho que meio que broxaram um pouquinho o jogo, mas em geral é muito bom. Discordo um pouco, papai, que eu cheguei a ver o final, apesar de não ter jogado, eu cheguei a ver o final do jogo. Cara, eu digo que achei o final da série Arkham muito mais condizente até do que, por exemplo, o final dos filmes do Nolan. Sei lá, ainda olha aquilo e ficou, esse aí é um final do Batman, um final até que meio que remete um pouco ao Cavaleiro das Trevas, né? Sim. De certo modo, tipo, achei válido ainda, tipo, ele não trai a mitologia Batman, por assim dizer. Ele ainda mora. Cara, isso aqui é um jogo do Batman, a gente conhece, eu acho que até o Paul Dini, né, que escreve, né, se não me engano. Ele escreveu os dois primeiros, a partir do Origins ele não voltou, nem pro último. Não? Não voltou pro... Ah, pra mim já chegou ele também. Ele só fez os dois primeiros. Não, Origins eu sabia que ele não tava, não. Ele só foi até os dois primeiros mesmo. Ah, ok. Sim. Cara, e tipo, eu acho que foi um jogo ainda fiel ao personagem, cara. Apesar de que o extra depois do final não me agrada tanto, né? Eu vou soltar um spoiler aqui que o jogo ainda tá relativamente novo. Então, cara, se você quiser, você procura aí no YouTube. Ah, o extra que você fala é o Batman usando o vírus do medo? Não, cara. Cara, eu vou falar, como eu já falei que é o final, tipo Cavaleiro da Estreia, é quem substitui o Batman depois, cara. Aquilo ali eu achei muito porra, é sério? E tipo, porque ele não é o Batman, não, o Aquaman. Aquele lá acho que é outro, é o Azrael, né? Acho que é o Jason Todd, é se for, não. Não sei, cara. Pra mim ficou mais parecido ser o Azrael. Ah, cara. Mas não faria sentido o Azrael. É, não faria muito sentido, não. Sei lá. Pra mim parecia o Todinho também. Porque se eu não me engano, o Azrael... Ou é o Batman, ou é o Todinho, porque o Azrael não aparece no terceiro jogo, aparece? Aparece, cara. Tem uma parte aparece. Não, mas ele tem importância. Joga. Inclusive, o Batman Arkham Knight foi o jogo das DLCs. Puta que pariu. Você consegue jogar com todo e qualquer personagem do jogo. Sim, tem DLC, tem DLC do Arkham Knight, tem DLC da Batgirl, tem DLC do Robin, mas tem isso DLC é bom, da né, cara? Mas isso é bom, Ed. Não, mas é bom. Mas sabe o que é bom? Sabe o que é bom? É porque, assim, a Rocksteady, todo mundo acha ela bacana, legalzona e tal, mas ela foi bem safada. Porque aquele DLC da Mulher Gato no Arkham City já vinha dentro do jogo. Ele só tinha. Acho que o da Arlequina também conta. Não, o da Arlequina é separado. É separado. Separado mesmo? Sim, até porque o da Arlequina nem foi o Paul Dini que escreveu, a galera fez depois. Que isso, pô? Que merda, hein? Sacou? Não tem nada a ver isso daí com o jogo. Eles fizeram depois. Só que esses DLCs são, se eu não me engano, pelo que eu vi, eu também não joguei, eles são em outros mapas, com outra parada, tipo o da Batgirl. É um ano passado. É diferente. Você não tem como comparar o da Batgirl com o da Mulher Gato. Tipo, não era uma parada que tava no jogo e aí, tipo, os caras botaram um código pra você destravar e jogar no meio do jogo. Não. Sim, é tipo uma parada extra mesmo. É outra coisa. Não é DLC da Ubisoft. E assim, vocês falaram de jogar e tal. Eu já vi há uns vídeos aí na internet que, tipo, galera... Né, dos PCs, né, mesmo que a versão do Arkham Knight, que teve aquele problema nos PCs, né, de desempenho, que o jogo, se eu não me engano, até pouco tempo, não sei se ainda tá assim, mas não tava sendo vendido na Steam, ainda tava travada a venda. Tava. Isso que o jogo Eles foi lançado liberaram, em junho. Só que deu merda e depois voltaram atrás. Isso que o jogo foi lançado em junho, então já são 4 meses aí, né, se ainda tiver. E tipo, os modes, né, do PC sempre tem pra jogar com qualquer personagem, jogar com Asa Noturna pela cidade mesmo, sem ser. Sim, sim, jogar você joga em mundo aberto com todo e qualquer personagem. Sim. Isso é foda, sim. Cara. Sim, vocês têm mais algum comentário? Eu creio que não, né? Mas eu guardei, acho que não. Eu pelo menos não tenho. É isso, bicho. Eu acho fodástico. Eu me orgulho em falar que eu platinei todos os jogos, né? Mas então, é mais um tijolo na minha parede de reconstrução da minha virgindade, entendeu? É platinado todos os Batman. Eu acho que platinar o Arkham Origins é triste. É, cara, mas de certa forma platinar o Arkham City também é. Porque as paradas do Charada, bicho, puta que pariu, que negócio chato. Eu tinha que ir de um lado ou outro da cidade pra pegar um troféuzinho, aí no outro lado da cidade pra pegar outro troféuzinho. Quando tu pegava, acho que 20 troféuzinhos liberava uma missão. Sim. Tá ligado? E eram 300 troféuzinhos espalhados pela cidade e, nossa senhora. Ah, cara, eu era babaca, eu esperava encontrar o cara lá que ele já me dava todas as posições quando tinha saco pra ficar se caçando. Sim, não. Mas isso daí, sim, isso daí tem que fazer mesmo. Ninguém vai ficar procurando o cenário todo aleatoriamente. Não dá não. Apesar que no Mega Man tem muito disso, mas porra, não. É foda, é complicado, bicho. Enfim, fica aí a recomendação pra quem não jogou. Faz uma maratona aí. Anota, papaco. Você pediu nota da gente, você tem que dar nota. É, também. Gente, quero saber. Cara, assim, ó, preste muita atenção. A minha nota em relação à experiência com o jogo e quanto eu me diverti, tirando o Origins, que eu acho é legal. Bom, mas tirando o Origin, assim, eu dou um 10. Uhum. Em questão técnica da franquia inteira, vamos falar trilogia, vai. O Arkham Asylum, o City e o Knight. Eu vou dar um 9,5, porque o primeiro ele deixou um pouquinho a desejar, ainda não tava tão fluido quanto os outros, entendeu? Mas mesmo assim, cara, uns puta jogo, tu passa uma semana, assim, tu tiver um recesso, umas férias, você compra na Steam ou compra para o seu PS4, PS3, Xbox, o que quer que seja, ou baixa na bagunça também, foda-se, não tô ganhando dinheiro com isso. Não, e, se for possível, né, os jogos antigos, adquire aí, porque, pô, jogos são bem feitos. Na Steam, sim, se for para PC, na Steam sempre, pô, sempre tem promoção. Não, até pra console mesmo tá barato, cara. Tô até na PSN. Você espera assim, a próxima Summer Sale, bicho, e vai em cima, tá ligado? Cara, eu só digo uma coisa. Pra quem perdeu, acho que o Batman fez o quê? 75 anos, sei lá quantos anos o Batman teve. O Batman 75. Teve aí o Batman Day, cara. Esses jogos todos estavam em promoção. Tanto na Steam, quanto na PSN, quanto no Xbox Live. Ou seja, quem perdeu, cara, perdeu. Porque tava preço de banana os jogos, cara. Tava muito barato. Isso aí, bicho, ficam essas indicações aí pra vocês. E vamos agora para meio que um bate-bola jogo rápido, só que sem a parte da entrevista, só a gente vai falar alguns jogos que também marcaram a gente e resumir um pouco deles pra vocês. Então vai ser a ordem Aquaman, Keno e eu e por aí vai. Aquaman. É o quê? Eu não entendi o que você falou. Você falou muito, muito rápido. A gente vai falar de alguns jogos rápido. Alguns jogos rápido? Pô, Need for Speed é um jogo rápido, hein? Que piada cretina, cara. Que coisa cretina. Nossa senhora. Não era pra falar de jogos rápidos? Viadinho, filho da puta. Viado. Vamos lá, vai. Fala cinco jogos que tu acha que deveria ter falado. Não precisa ir rápido jogos demais, rápidos. Mas também não precisa prolongar. Cinco jogos, você fala muito rápido sobre cinco jogos, filha da tem puta. Tem Gran Turismo, tem Need for Speed, Midnight Club, Burnout também. Caraca, era muito bom. Enfim, vai, Keno, cinco jogos que tu. Missões honrosas aí. Cara, rapidamente a Chrono Trigger, não preciso nem dizer por conta do meu avatar. Sim. Um que a gente esqueceu de falar aqui pra não deixar o mamilos pro outro, o Shadow of Colossus. Uhum. Cara, um que eu gosto muito, que é da Capcom, que é o Azuras Wrath, que eu acho que pra mim foi um da geração passada. Que é um jogo que ele é mais de você assistir do que jogar, mas é foda. Porra, de luta, Marvel vs Capcom 1, cara, que é isso que é foda. É isso. E pra zoeira ficar forte, cara, God Hand, cara. Que nossa, esse God Hand. Cara, God Hand, cara, eu lembro que. Uma história rápida sobre God Hand. Eu pedi, acho que de Dia das Crianças, assim, alguma porra assim. Caralho, God Hand eu comprei, cara, na PSN, porra. Qualquer. Não sei, tem tempo, mas enfim. É, pedi uma tia minha assim. Ah, tem um jogo e tal, God of War, você compra pra mim. Ela comprou God Hand. Aí ela, não, vou ver lá como que é o nome do jogo. Aí eu mandei mandar um e-mail pra ela com o nome do jogo e tal. E aí ela me chega com um God Hand, tá ligado? Você ficou decepcionado. Aí eu olhei assim, cara, eu olhei assim, eu não conheço esse jogo, mas tipo... Cara, minha tia me deu um jogo, tá ligado? Tipo, foda-se, é o que vale a intenção. Não vou ser filha da puta e falar, não era esse jogo, não sei o quê. Me contentei e depois comprei o God of War eu mesmo. Você não tacou no chão e gritou com ela, não? Não. Ele é muito foda, mas eu ainda acho que ele tem algumas falhas técnicas, né? A própria câmera dele é horrível. A câmera dele é horrível. É horrível, bicho. Mas as musiquinhas são do caralho. Nossa, último jogo. Sabe qual é um jogo bom que tem câmera? The Movies. É. Aquaman levando tudo a pé. Vocês já jogaram The Movies? Nunca. É um joguinho tipo The Sims, só que, tipo, em vez de gerenciar a vida das pessoas, você também gerencia, né? Mas você gerencia um estúdio de cinema desde os anos 30 até 2000 e caralhada. Pô, interessante, cara. Eu acho que, se não me engano, teve algum brasileiro que copiou esse conceito. Usou esse conceito e lançou um jogo assim, só que no caso com a temática, acho que de Tokusatsu. Ah, você tá falando do Chroma Squad, é outra coisa. Fica aí também um jogo de câmera que é o Pokémon Snap. É muito bom tirar fotos. Pô, eu zerei esse Pokémon Snap, muito bom. Nossa senhora! Eu não zerei esse jogo porque o emulador dá bug, cara. Tipo, ele não aparece a beira da câmera, não. Olha, eu sugiro todo mundo a jogar um jogo de câmera que é Pokémon Snap. O Watch Dogs também tem muita câmera. Tem. Tá, papai, qual é o Bully também. Bully tem câmera? Tem umas missões lá que você tem que tirar foto de um cara pegando com a mina, de uma ganguezinha de delinquente juvenil se encontrando e tal. Tem um jogo que merecia uma continuação. Vai, Claudinho. Merecia mesmo. Vai, Comin. Fala seus cinco aí, que a ordem é essa. Ah, eu acho que a gente devia ter falado de GTA. Acho que... ficasse... Mas é jogo de bandido, cara. Não... GTA é tipo, acho que... ninguém faz mundo aberto como a Rockstar, assim. Todo GTA vem e, tipo, é o jogo destruidora mesmo, né? E, tipo, não existe jogo que nem GTA, cara. Eu acho que tem muita gente que não gosta ou que não vê graça em fazer as missões. Eu acho que não tem como você ficar só bazucando as pessoas e achar graça naquilo. Eu acho que tem quando você tem 10 anos de idade, tá ligado? Você jogar um jogo assim, sim, papaco, mas todo mundo envelhece um dia. Não, sim, chega um momento que quando tu vai jogar as missões, é sensacional, cara, as missões do San Andreas, do GTA 4, que é sempre cinematográfico. Os jogos mais antigos, era fazendo missão que você destravava com mais coisas. Sim. E tipo, eu lembro até hoje, que eu era um jovem menino de meus 8, 9, 10 anos, que ia naquelas locadoras de videogame, né, tipo, você pagava pra jogar lá, e aí... Ah, sim, a Lan House de videogame. Sim. E aí tinha um PS2 na época, né, 2001, 2002, 2003, por aí, e vários PS1s e um Super Nintendo e um Dreamcast. E aí, tal, eu lembro, a galera mais velha só se juntava, tipo, uns 20 caras pra jogar futebol, né? Como sempre. E aí teve um dia que eu via a molecadinha reunida vendo o garoto jogar um jogo de um cara que jogava as pessoas pra fora do carro. E entrava e saía dirigindo por aí, atropelando e atirando em geral, assim. E aí eu cheguei pro cara lá da locadora e falei, pô, que jogo de policial é esse, né? Nossa! Porque pra mim o cara era um policial. Tipo policial de filme, pare, esse confisco este carro em nome da lei, né? Cara, True Crime, inclusive, de PS2, era nessa vibe. É, pra mim era um jogo de policial. Falou, policial, isso daí é um jogo de bandido. E aí, né, porra, acho que GTA, assim, é um jogo muito rico, assim, é a mega paródia de tudo e critica tudo, sabe? Tipo, os programas de rádio mostram como as pessoas daqui do universo são totalmente malucas e retardadas. Cara, os podcasts que tem na rádio do GTA... Não é podcast, é rádio mesmo, pô. Não, mas tem uma rádio do GTA V que são realmente podcasts. São os programetes, assim, que eles chamam de podcast. Que lixo. Caralho. Cara, eu acho fantástico, porque, tipo, tem alguns personagens que são mitológicos, assim, tipo... O Laszlo, que tá no, tipo, tá no GTA 3, tá no Vice City, tá no San Andreas, tá no GTA 4, tipo, a partir do GTA 4 ele vira um cara falido e, tipo, porra, ele tá dialogando com um cara, um vendedor de hot dog, o cara tá falando com ele numa boa, ele joga a cara do cara na água quente, sai correndo. Que verde! Tipo, ele vira, tipo, uma versão toda retardada dele mesmo e, tipo, pô, tem o Fernando Martinez, que é muito foda, ele tá, tipo, em quase todos os jogos, assim, tipo, tem toda uma mitologia e, sabe, é muito bacana, é muito, muito, muito, muito, muito bacana. Acho que GTA é um dos melhores jogos já feitos da história, não tenho o que falar. Acho que é um jogo que a gente não falou assim, mas que é muito foda, Skyrim. Skyrim é muito bom. Acho que é o segundo jogo. Skyrim é foda, bicho. Sei lá, é o caralho, é foda e não, pronto. Tipo, não tô dizendo que o jogo é ruim, cara. Fiquei um tempo jogando, mas não sei, eu não consigo ter essa emoção toda que vocês ou até aquela galera que fica fazendo vídeo no YouTube que, até que hoje. Que novo, você já pegou pra jogar? Eu tenho, cara, o jogo aqui, eu comprei praticamente no lançamento. Tá, você já pegou pra jogar? Você jogou de verdade, tipo, você zerou a campanha? Não, você não precisa zerar, não, cara. Eu nunca zerei e eu já tô na quarta vez que eu volto a jogar com outro save. Sim. Tá, como assim jogar? Skyrim é tempo, né? Uma imensidão, bicho, sensacional. Keno, pegar pra jogar, sacou? Tipo, vou fazer uma missãozinha e vou sair explorando por aí, vou matar uns bichos. É o que eu sempre faço, tem vezes que tipo, eu largo de fazer missão, só entro naquela caverna do nada, mato todo mundo, bicho, entro você na pegar porrada, as e você Skyrim, não acha graça, você não acha bacana, bicho. Isso? Cara, acho bacana, só que depois de um tempo, tipo, não me dá vontade de continuar, cara, eu simplesmente paro, tanto me interessa em fazer as missões. Teve um dia que eu fiz um rolê épico, eu tava lá com meus 4 companions. Nossa. Aí a gente saiu de uma missão. Eu sempre vou sozinho, cara. Não, derrota não, eu não fico morrendo 500 vezes, chupa papaco. Aí a gente tava andando pela estrada, aí veio um gigante. Em vez dele atacar a gente, ele entrou no bonde, ficou dando rolê com a gente. Eu não, cara, eu sempre caía na porrada com o gigante. Antes sempre venci. Tipo, eu chegava um nível, cara, que tinha simplesmente quase ninguém conseguia me vencer. Eu, tipo, o cara tinha não que de matar muito gigante. Foda, o gigante cara, não tá entendeu? Fazendo mal pra ninguém. Eu sei que tinha 3 saves no Skyrim. Eu jogava com um guerreiro, o outro com um arqueiro e o outro com um mago. Tá ligado? Eu deixava mais outros. Eu tento ser bom em tudo. Eu tento ser bom em tudo e por isso eu sou ruim. Não, de algum modo eu sempre acabava na bandidagem, roubando todo mundo, matando no Stealth. Ah, sério, cara, ser bandido não é vantagem no Skyrim. Ser bandido não é vantagem. Cara, sei lá, cara, eu tava. Mas tipo, eu ficava mais. Tu fica com uma reputação fodida numa cidade inteira. Cara, mas aí é que tá, cara. Eu não ficava tão empenhado em roubar. Eu roubava tipo gigante que tava lá de boa, entrava de maroto ali na base dele e roubava tudo. Mas roubar rouba todo mundo, mas a verdade é, tipo, tô falando sair matando geral. Roubar. Não, sair matando não, cara. Questão de assassino era mais, tipo, na questão de. Tipo, eu entrava na caverna, eu apagava as tochas pra ninguém me ver. Tipo, eu fazia toda uma parada. O Keno vai no stealth. Eu não, eu vou com a minha armadura élfica, meu machado duplo e meus companions porrador. A minha companion é uma orc de armadura toda de ferro. Caralho. Ah, eu acho que eu sei quem é. É uma que tu pega num bar? Não. Ela fica numa dessas coisas orcs mesmo, dessas casinhas, dessas vilas. Vilas, ó. Exato. Aí se você ganha dela ou ganha do chefe da vila, ela se oferece pra ser sua companion. Ah, sim. Foda. É, cara, Skyrim é um jogo sensacional. Que não, se tu pegar assim a campanha principal. Porque Skyrim, ele tem uma parada diferente dos jogos atuais, que ele não fica te explicando coisa por coisa. Sim, dando tutorial, aperte X para pular, tá ligado? Na verdade, você tem um tutorialzinho, senhor papai, mas não, só... Não, tem tutorialzinho, mas eu tô falando nas missões, por exemplo. Não fica aparecendo não. Tutorial na sua tela toda hora. Ah, não. Tragando a experiência. Isso aí, né, senhor? Mas se tu pegar, prestar atenção onde é que é pra ir e fizer as missõezinhas e... Puta, bicho, zerar Skyrim é uma parada sensacional. Cara, eu nem zerar. Eu tenho 300 horas de jogo, assim, e só zerei uma vez, tá ligado? Cara, eu não só que eu, tipo, eu considero um jogo, como eu falei, não me interessa tanto mais, cara. Eu agradeço ao Elder Scrolls, no caso, que é a série em si, porque se não fosse por ela, não teria o Fallout, não seria o que é hoje, né, cara? E, tipo, eu acho Fallout muito, muito foda. Então, tipo, vai lá. Eu ia falar Fallout. Enfim, eu ia falar. É, cara. O Fallout, ele é o Skyrim com armas e pós-apocalíptico. Tá só, é o Skyrim no mundo do Mad Max, né, cara? Sim, basicamente é isso. Cara, é muito foda. Mas assim, Fallout é sensacional também, bicho, é no mesmo... Muito. Mas ainda acho o Skyrim um pouco melhor, porque eu me diverti um pouco mais. Eu adoro fantasia e mundo estranho. É, você tem magia, né, cara? Você tem magia, você tem vampiro, lobisomem. Esse é meu grande... Esse é meu grande problema, eu acho, com o Squadron, que eu não sou grande fã do Cap Espada. Eu acho que eu já cheguei a conversar isso com o Aquaman, se não me engano. Mas eu, pô, o jogo é maneiro. Eu fiquei um tempo jogando ele, mas tipo, não é um jogo que eu endeuso tanto quanto todo mundo. Tipo, não consigo entender o cara que fica até hoje jogando isso no YouTube. Nossa, é sensacional, bicho, sensacional. Enfim, acho que, pô, deixa eu ver o que mais tem aqui pra citar. Vocês têm mais algum? A gente não falou, né? A gente podia falar um pouquinho, mesmo que só citando, jogos de esporte, né, cara? A gente nem citou. Sim, sim. Eu jogo até hoje. Fifinha? Eu jogo FIFA. Clássico. Sim, FIFA. FIFA é muito melhor do que PES, chupem. Muito melhor. A jogabilidade do FIFA é melhor, mas o visual do PES, eu acho concordo, mas superior. Eu não sou. Cara, o único jogo de esporte que eu joguei, cara, que eu gostei, mas que eu não sou muito fã de California Games. Não, porra, FIFA Street, caralho. FIFA Street, sim, puta que pariu, FIFA Street. Não, mas só o FIFA do Street 1. Um é bom. Um é bom. O 2 também é maneirinho também. Eu curto o 2 também. O 3 é horrível. Não, eu não joguei o 3. O 3 é horrível. Cara, agora o FIFA, cara, FIFA Street era foda, quer ser jogar na favela. Pô, vários, tipo, tinha galera que nem mais jogando futebol tava. Os caras falando com português, com sotaque americano fudido. Cara, né? As músicas em espanhol do jogo era foda. Sim. Isso, né? Não sei o que, de Porto Rico, de Todos os Santos, era do caralho, cara. O clima do jogo era muito bom. E nesse jogo era o único jogo que você tinha Ronaldo já gordo, né, cara? Ronaldo fenômeno gordo. O Adriano. Não, mas aí ainda Adriano, acho que nessa época ainda tava jogando de boa, cara. Ainda tava, mas pô, era bom também. Era muito foda esse jogo, cara. Era do caralho. Street tem Virtua Tennis, não sei se vocês já chegaram a jogar. Alguns jogos da 2K, eu acho que, os joguinhos de basquete, sim, dá pra divertir se jogar. NBA, sim, o NBA Live antigo também era bom, da EA. Cara, sim, sim. Eu vou mais tinha um jogo que era estilo FIFA Street de basquete, que eu nunca vou lembrar. Ah, sim, não, sim, né? É o da EA também, é NBA, Hope, não sei o que é lá. Não, NBA Jam, qualquer merda assim, tá ligado? Não, o NBA Jam era aquele do Super Nintendo que era em dupla, cara, que era do caralho. Não, é verdade. Joguei muito esse jogo, que era até da falecida Einkler, eu acho que é o nome. Porra, era muito bom, cara, NBA Jam, cara, muito bom. Foda, gostava muito. Virtua Tennis é bom, tá? Não fale mal, não. Cara, eu nunca joguei Virtua Tennis, cara. Também não, muito bom. O 3. Eu joguei André Agassi, tênis, alguma coisa. Ah, tem o Fight Night. Sim, Fight Night, de boxe. Fight Night, é sensacional, cara. Os gráficos do Fight Night, os gráficos que eles conseguiram colocar no Xbox 360, no Fight Night Round 3 e por aí vai, eram muito sensacionais. Tu botava o replay, via a bochecha do cara parecendo uma onda, tá ligado? Em câmera lenta, e é extremamente difícil. E tinha aquele Fight Night que tinha um Rock Balboa também. Não tinha um jogo não, do Rock Balboa. Tem um jogo do Rock Balboa, mas tem um Fight Night que tem o Rock Balboa como personagem. Ah, cara, o jogo do Rock Balboa me rendeu muitas horas. Mesmo. Cara, também, cara, o PS2, né? Porra, as missõezinhas, e quando eu descobri que você podia alternar entre os rocks de filmes diferentes. Caralho, bicho, cara, dava pra jogar com a estátua do Rock, cara, não tinha mais nada. Não tinha nada mais sensacional. Tinha uns minigames de treino, de pegar galinha. Uhum. Papai, cara, foda, o jogo que você falou que era NBA de rua era NBA Street mesmo. Cara, tem. NBA Street? Nossa, que chupinhado pra caralho. Da mesma empresa, cara. É a mesma mecânica, cara. É a mesma coisa. Ah, sim. Pô, tem os jogos de carros, né? Acho que dá pra encaixar em esporte, né? Tá. Ah, você nem encaixou, né? O Need for Speed, o Gran Turismo. Mas aí eu falei zoeira. Então, que é mais novo, que eu até acho que é mais de rally, que é o Dirt, né? Dirt, que é o jogo que eu joguei. Puta, joguei bastante o Dirt, bicho. Ele é muito bom. O 2 é muito bom. E eu não sei se... o Forza Horizon é foda. É, que a galera fala aí do Xbox, né? Cara, tinha um que eu jogava muito no PS1, que era eu acho que era o Clone Rally, sei lá qual era o nome dessa coisa. Sim! Era sensacional. Eu acho que era isso mesmo, que era muito foda, bicho. Muito foda, cara. O carro quebrava, tipo, no PS1. Jogava com o meu papai, que ele disse o papai. Joguei com meu pai também, cara. Pô, eu jogava com o Peugeot 206, cara. Sim, pô, eu também. Era o melhor carro do jogo, bicho. Melhor... Não, mais equilibrado era o Subaru. O Subaru era bom pra quem não... Achava muito pesado. Enfim. Os jogos que você falaram aí de esporte, tem um jogo de porrada que vocês não falaram, que era o jogo do UFC quando era feito pela THQ. Que que era muito bom. Cara, o UFC, depois de 2010 da THQ, que acho que é o UFC 3, né? Cara, não joguei, é muito cara. Bom. Lembra de... muito bom. Ele é muito bom, bicho. É um jogo de porradaria. É bom porque, acho... porque é o jogo, né? Porque o UFC ruim, de verdade é ruim, mas o jogo é bom. Que isso? É tão legal assim. Que isso? Já perdeu a graça, tá ligado? Pro o UFC é muito marketing e pouca coisa. É isso. Não, isso é verdade, cara. Aí, não, é uma coisa que temos que admitir. O UFC nunca será Pride, então... Ah, e outra coisa, cara. Não sei se vocês já jogaram, eu já joguei jogo de futebol de areia, que é muito bom. Caralho, bicho. E tem Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, né? Esse grande jogo da Olimpíada. Sim, né? Cara. Mario e Sonic. Foi a primeira união, né, cara? Foi Mario e o Mario Golf também. Mario Golf, sim, é Mario Tênis e Mario de futebol. Cara, Mario já jogou Mario tudo, cara. Mario faz de tudo, cara. Porra. Ah, enfim, galera. Acho que já deu aqui, né? Já tá chegando a quase 2 horas de podcast aí. Sim. Foda-se o papaco, vai ter que editar aí. Eu falei, o papaco do futuro. Já não saiu o QTP semana passada? Foi o quê? Não saiu o QTP semana passada? Não. Foi semana retrasada. Semana retrasada. Ah, tá, desculpa. Eu não ligo. Ah, enfim. Aí. Muito obrigado por escutar até aqui. Deixem aí nos comentários a sua listinha de 5 jogos, assim, top 5 jogos da sua vida que você curtiu pra caralho, que você mais jogou. Uhum. E comentem o que vocês acharam dos nossos. Comentem sobre os nossos comentários dos jogos, sobre os jogos que a gente indicou. E até o próximo que tem emprestado, galera. Vamos pros recadinhos rápidos agora. Acomin, recadinho rápido. Então, gente, o Ponto de Ignição tá aí, né? Ainda existe. Né? E a gente tem podcast todo sábado, né? E é o Punkcast, né? Todos os sábados, geralmente saindo pela manhã. Às vezes acontece alguma coisa extraordinária e acaba saindo um pouco depois, mas a gente até hoje não furou, então confia na gente. Né? Assinem o nosso feed, que vai estar na postagem desse podcast aqui. Tem as redes sociais, o Twitter, que é @.ig, @.ig, não estamos no IG, mas nos vendemos por qualquer dinheiro. Temos o nosso e-mail, que é pontodeignical@gmail.com, sem tio, sem nada, que também vai estar aí na postagem do podcast. E tem a nossa página do Facebook, que é facebook.com/punkcast. Tirou os seus recadinhos, por favor. Cara, sem muito recado, só mesmo lá o bom e velho me sigam no Twitter, né, que é o _00, cara, e como já o Papaco já reforçou, comentem, cara, dessa vez eu quero ver comentários sobre esse podcast, cara, quero ver quais são os jogos que a galera que escuta joga, cara, pelo amor de Deus, comentem que eu tô muito curioso pra saber, vai lá. Ai, enfim... Obrigado, galera, por ter estado até aqui, mas ainda tem os últimos recadinhos. Você tá aí ouvindo a gente aí num aparelho da Apple, que tem a iTunes, que é o aparelho da Apple, tem iTunes, enfim. Vocês avaliam a gente no iTunes, porque dá um pouco mais de visibilidade, a galera olha lá, podcast próximo. Enfim, curtam a gente no Facebook, como já foi dito, quem quiser me seguir no Twitter pra tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, sugerir música, sugerir quadrinho, manda lá, e é isso aí, um beijo pra todo mundo e tchau. Dá tchau, galera. Tchau, gente. Valeu por ouvir. Tchau, tchau, tchau. Vou esperar por você. Existem várias coisas melhores que transar, como por exemplo, esperar para transar com a pessoa certa, no momento certo. Praticar esporte enquanto eu espero. O pênis e a vagina não são brinquedos, é através deles que fazemos amor. O pênis e a vagina são instrumentos. Pra que eu vou gastar com quem não conhecemos? Eu não vou me tocar, escolhi esperar. Relação sexual, escolhi esperar. Transar sem compromisso não é uma coisa boa. Se fosse algo legal, não se chamaria assim. Você não dirigiria um carro pelas ruas pra depois falar: ah, mas é sem compromisso. Se todo mundo transasse sem pedir um casamento, ninguém nunca mais ia fazer nada nunca mais. Não existiria prédios, só caixa de papelão, e dentro delas, pessoas transando sem casar. Eu não vou me tocar, escolhi esperar. Relação sexual, escolhi esperar. Se você é como eu e preferiu esperar, faça como eu e faça outras coisas. Doce de leite, cartas de amor, desenhar, esportes, batucar, faxina, meditar, abraçar amigos. Eu não vou me tocar, escolhi esperar. Relação sexual, escolhi esperar. Campeões do amor preferem esperar. Desejo te conhecer, vou esperar por você. Eu não vou me tocar, escolhi esperar. Relação sexual, escolhi esperar. Campeões do amor preferem esperar. Desejo te conhecer, vou esperar por você. Acabou!